Um dia eu sonhei que teria um país melhor, que teria um momento menos cruel do que aquele de 1970, que eu conheci muito bem, foi muito amargo. Então a gente fica muito amedrontado, pedindo para que a gente possa haver um momento melhor. Mulheres assassinadas, a justiça, por favor. Aonde o negro vai chegar? Aonde a mulher vai chegar? A gente não sabe. É muito duro a gente ficar nessa incerteza do amanhã, né? Eu que sou muito otimista, mas nesse momento eu fico pensando, meu Deus, será que a gente não vai ter um momento melhor do que estar pedindo justiça? Justiça, justiça, pelo amor de Deus. Justiça, um momento cruel, para que isso não vire estatística. Gente, pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos ter consciência na nossa luta, porque ela não para. Eu nunca disse que a luta tinha terminado, muito pelo contrário. Eu disse que nós estávamos vivendo um momento de luta e que a luta não tinha terminado, entendeu? Aqui fica o meu pedido simples, honesto, de uma mulher lutadora, de uma mulher negra que sabe, para chegar aqui, quanto foi difícil. Justiça. Justiça para nossa negritude, para nossas mulheres. Justiça.